Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala, acerte seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo no episódio número 18 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo, do Nerima Jets, aqui gravando sozinho dessa vez, na tarde de sexta-feira, dia 4 de dezembro. A gente não vai ter muito o que falar, eu não pude reunir o pessoal pra gravar, como de costume, né, então a gente vai fazer aí direto e reto o episódio 18. Eu também tô com muito problema de horário, a gente vai falar rapidinho aí. Os comentários pro podcast foram os seguintes: o J.M. Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160. Salve, salve, Vitor, mais um ótimo programa. A cada programa está melhor, parabéns a você. O Mano Matheus e o Bruno estão fazendo muita falta. Né, o Matheus fica com ciúmes. Faz isso não, Vitor, você palmeirense igual eu, pô, não é Bambi, né? Ai, não, isso vai dar muito pano pra manga. Enfim, o Takara, do 300 de Esparta, da quarta 14, me chamou a atenção pra minha pronúncia, e ele tá certo. Remachamento de Bolts, ou Bolts? Era melhor quando nas conferências só falavam Boots. É Bolts, gente, Bots, Bots ou Bots? Até o episódio que vem eu vou resolver. O Mano Matheus, do Heidelberg, da Quinta 28, comentou: ainda bem que não me incluo nessa. Quando gravei, ouvi dessa forma também, mas pensei que era culpa do Skype. Muito bom. O Kuroi Duck, dos Filhos de Cutu, da oitava 1974. Primeira vez que assisto, achei muito bom. E pra completar a zoeira, o Brunossauro, do Sauros, da sétima 927. Você sente muito minha falta, hein? Depois o mod sou eu. É, você tá bem mais próximo de ser mod, viu, Bruno? Não vem, não. Enfim. Só pra gente continuar com as gracinhas, um mimimi digno de nota aí do Batutinha, do MWG, da Quinta 117. Meu Deus! São Randão anda avacalhando muito com o meu time. Perdi um jogo que tinha mais de 80% de chance de ganhar, perdi de goleada de um time que era pra ter sido equilibrado, e agora empatei com um time que eu tinha 90% de chance de ganhar. Aí complica demais. Isso foi o único mimimi aí que me chamou a atenção. Lembrando só, um recadinho pra vocês, a entrevista com o HT Johan, né, já que tá tendo uma série aí de entrevistas internacionais, né? A do HT Johan já saíram as respostas. E a entrevista que estão preparando agora é com Erdo 9, do Erdo, que é da primeira divisão da Hungria e foi campeão do Hat-Trick Masters, não na edição de agora, mas na edição passada. É um manager muito bom aí que a gente vai ter a chance de fazer perguntas. Quanto à seleção, bom, a gente perdeu de 2-0 para a República Tcheca, realmente era um jogo muito difícil e não temos mais chance de classificação. Nossa seleção veio com uma retranca absurda, as três defesas em lendário muito alto, e a gente induziu pressão. Mas a defesa deles também estava reforçada bastante para nos parar, e eles ainda vieram de meio campo titânico contra o nosso apenas formidável resultado, 63% de posse para eles. Ainda poderia ter tomado uma goleada até maior, infelizmente. Bom, agora a decisão a fazer, que o que o Pedro tem pela frente, é começar logo a renovação para dar XP aos jogadores que precisam, ou lutar pelos pontos que ainda restam para pegar uma tabela melhor para a próxima Copa. As discussões estão bem acirradas, mas pelo que eu vi, a ligeira tendência, na opinião do pessoal, claro que o Pedro vai usar isso só para opinião, a decisão vai ser dele, né? As opiniões estão tendendo para fazer a renovação já, e também para o Pedro repensar, que ele falou que não queria mais saber de seleção depois, estão pedindo para ele repensar e se candidatar à reeleição, estão considerando o trabalho dele bom, assumindo que os problemas que a gente teve nos jogos foi a culpa de Randão. Os jogadores tiveram quedas de forma sérias aí no decorrer das eliminatórias. Bom, enfim, vocês, quando vocês ouvirem isso, já vai ter rolado Brasil e Letônia. De qualquer forma, o Pedro mandou o seguinte recado antes do jogo: caros e caras, essa semana pegamos de novo a Letônia, dessa vez em nossa casa. Temos um pouco mais de espírito de equipe, o nosso tá em delírio alto, deles em delírio baixo. Essa semana eu vou propor uma experiência: ao invés de discutir as táticas na ANS, nós podemos discutir tudo por aqui mesmo. Óbvio que se a gente estivesse disputando vaga, não daria pra fazer isso, já que o adversário vai ter ideia do que estamos pensando e vai tentar surpreender. Mas como estamos desclassificados, acredito que pode ser produtivo as pessoas verem como funciona esse debate e poderem participar. Vocês querem? O pessoal topou e comentou bastante aí sobre o que vai acontecer aí, como é que foram os treinos, principalmente subida e descida de forma da nossa seleção e dos adversários, muitos comentários legais. É bom ver como esse debate funciona, a gente que não entra na MS, né? E acabou a trajetória do goleiros nesta Copa do Brasil, ele está fora. Ele perdeu para o Moruntri da terceira 3 por 2-1. Apesar do time mais equilibrado, com defesa central magnífica e ataque central sobrenatural, o goleiro sofreu uma diferença razoável de meio campo. Ele veio de meio campo sobrenatural contra o meio campo mítico do Moruntri. Não teve jeito, né? E o goleiro, o Gustavo, acabou postando um comunicado de imprensa bem irado, intitulado Fim de Linha na Copa. Em entrevista coletiva, o presidente Gustavo Guerra não poupou ninguém e disparou para todos os lados. Esse time é pipoqueiro. Sempre que o time foi colocado à prova, falhou. Isso é inadmissível, um time da grandeza do goleiros. Podem estar certos de que as providências serão tomadas. Esse elenco precisava ter dado uma resposta melhor para a nossa apaixonada torcida. Eu peço desculpas a nossos torcedores, pois a responsabilidade é toda minha. Vou me reunir com a diretoria para decidir sobre o futuro da equipe. Nem comissão e nem os jogadores nos agradaram nessa temporada e são todos na corda bamba. Só nos resta jogar bem os dois jogos finais, os jogos finais do Campeonato Brasileiro, e vencê-los para pelo menos encerrar a temporada com dignidade. Visivelmente nervoso e chateado, o presidente não falou mais nada e se retirou da sala de imprensa. Agora é esperar para ver quais ações serão tomadas. Os outros resultados foram ligeiramente mais disputados. A partida do goleiros, ela foi a mais dispare. As outras foram um pouco mais parelhas. Por exemplo, o Trollbane da quarta 9 só conseguiu vencer o Areia da segunda 4 nos penais. Empate, depois de um empate em 0-0 no tempo normal, na prorrogação, ganhou de 5-4. Outro jogo que foi para os pênaltis foi o Ruazinha da terceira 16 contra o Street Fighter da segunda 4, 2-2 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e 4-3 para o Street Fighter nos pênaltis. E fechando aí as quartas de final, tivemos o Bem Bolado da terceira 1 sendo derrotado em casa pelo Mauá da segunda 3 no gol de ouro depois de empate em 3-3 no tempo normal, resultado final 4-3 para o Mauá. E as semifinais serão Moruntri e Street Fighter e Trollbane e Mauá. Quanto ao Campeonato Brasileiro, na 12ª rodada, o Blitz, que já não tinha muita chance, apesar de ter vencido o seu jogo, o Flamengo, é claro, também venceu, e o Blitz já está fora da disputa pelo título. Os resultados foram goleiros 4, Rubro de Ouro 1, Rob Schneider 0, Demolidor 3, Blitz 2, Aquarius 1, Gretti 0, Flamengo 5. Com isso, o Flamengo continuando na liderança com 28 pontos, o goleiro com chance não tão remota, já que eles vão se enfrentar na próxima rodada, com 23 pontos. A Blitz vem com 21, não tem mais chances matemáticas, porque faltam só dois jogos. O Rubro de Ouro com 15, o Demolidor com 14, o Aquarius com 12, Rob, Schneider e Gretti com 11 pontos. O Rob leva vantagem no saldo, mas mesmo assim ainda está na zona de rebaixamento direto. E na próxima rodada nós vamos ter Rubro de Ouro e Blitz, Demolidor e Gretsch, Aquarius e Rob Schneider. Vale a disputa para sair da zona do rebaixamento ou ficar na zona do rebaixamento, tanto pro Rob quanto pro Aquarius. O Aquarius pode acabar caindo. E o jogo do ano, goleiros e Flamengo do Arpoador, esse jogo que pode decidir de vez o campeonato a favor do Flamengo ou dar aí mais um alento pro goleiros para ele tentar o tricampeonato do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, eu sei que essa edição foi bem curta, mas isso é tudo que eu tinha que falar. Desculpa, eu não tive tempo de analisar os jogos, né? Só dei uma olhadinha no jogo da seleção e no jogo do goleiros na Copa. Não deu pra analisar a rodada. E foi engraçado porque os comentários dos managers do Campeonato Brasileiro se restringiram a falar do Campeonato Brasileiro Real, que também está na reta final, né? Mas enfim, eu sei que foi bem curto, não deve ter sido mais curto, ou será que foi? Enfim, nós vamos encerrando por aqui. Antes, eu só vou querer fazer um jabá. Eu vou postar mais detalhes no post do blog, mas aquela peça que eu falei pra vocês que eu fiz, que chama A Árvore dos Mamulengos, de autoria do Vital Santos, a gente vai ter uma apresentação em São Paulo no dia 13 de dezembro. Vai ser no Shopping Pompeia Nobre, lá na Rua Clélia, ao lado do Sesc Pompeia, na sala Lineu Dias. Vai ser dia 13 de dezembro. Por enquanto, estamos marcados para as 8 da noite. A gente ainda não tem um release pronto. Assim que eu tiver o release vocês e pronto, eu vou liberar lá no blog para vocês, dou um recadinho no Fórum Brasil, etc. E não deixe, é claro, de comentar os próximos episódios. Lembrando, vocês comentam pelo tópico do podcast no Fórum Brasil, pelo e-mail plantandorandão@gmail.com e nos comentários do próprio blog, que é plantandorandão.blogspot.com. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fecham suas cortinas e termina o espetáculo.